O teto cobrindo o jantar, um guarda-chuva cobrindo um par. A mãe cobrindo os irmãos, a mão cobrindo outra mão. A lua sobre os namorados, arroz sobre os recém-casados. A noite que cobre o beijo, lençol que cobre o desejo. E sobre nós, o céu unindo o mundo sobre nós. E sobre nós, uma canção sobre nós. O sol cobrindo a multidão, a bandeira do time cobrindo a paixão. O céu sobre as nações, sobre as estrelas.